mas solitário, com solitário. Que tá perdido, filho da puta, cê pode pá. Que o bagulho é tenso, há muito tempo nadando. Eu vou morrer na praia, João. Não vou ceder ao desejo do escusão que quer ir no meu velório e dividir a minha grana. Vai vendo, lá vem essa boca suja antes de falar que eu amo o meu filho. Quem quiser arrumar guerra comigo, eu pago pá, não sair. Eu mato quem tentar me afastar dele. Me duvide de que um louco é capaz, que perigoso vira o cão que é acuado. Eu vou deixando o meu recado, que eu tô pronto pra resolver qualquer fita na bala. Eu sou cria da rua, não tenho nada a perder. E se bater de frente, você vai morrer. Se bater de frente, filho da puta, quando eu entro na luta, eu deixo corpos no chão, João. Você vai morrer. Se bater de frente, filho da puta, quando eu entro na luta, eu deixo corpos no chão, João. Não mexa com a minha gangue, white black tio. Hater cuzão, se mostra cara, leva chumbo. Dança do rap, portanto, plaquê de 100. E o falador, nenhum vintém. Baseados em fatos reais, 1 e 2. Me rendeu o cash e o negócio tá aumentando. Todo quem acha que eu tô balão, vacilão. Enquanto cê tá indo, eu já tô lá. Sua vadia tá olhando pra mim. Se faz de facinho, Joe. Ela quer rola, não é por nada. Ela pagou pra gangue toda. Chupou o pinto e depois beijou tua boca. Mas relaxa, irmão, não fica bravo. Já deram house pra ela, tio. Fica tranquilo, só não paga de bandido. Tem que ter pra trocar da ponte pra cá. Você vai morrer. Se bater de frente, filho da puta, quando eu entro na luta, eu deixo corpos no chão, João. Você vai morrer. Se bater de frente, filho da puta, quando eu entro na luta, eu deixo corpos no chão, João.